Bolinha Salina, sucesso! Traga meu uísque, pirata, traga, traga, traga, traga! Portal do Arrocha! Sucesso, Salina! Faz o L, faz o X! A nave me esculachou só porque não tenho nave. Será que alguém falou que eu andava de Ferrari? Quando andar na minha garagem ela vai ver. O meu bolinha chama o meu quadrado, que faz as minas rebolar o meu pro alto. O meu bolinha aí o meu quadrado, que faz as minas requebrar. O meu bolinha, o meu quadrado. Atenção, Charlinas! Um gol bolinha, aí um gol quadrado, que faz as minas empinar o bumbum pro alto. 719-9345-0006 LX Produções. Joga a mão pra cima, Charlinas, que coisa maravilhosa. Festival Mundial da Cachaça, tamo junto. A novinha me esculachou só porque não tenho nave. Será que alguém falou que eu andava de Ferrari? Quando entrar na minha garagem ela vai ver. Um gol bolinha, um gol quadrado. Atenção! Empina esse bumbum, vai! Um gol bolinha, um gol quadrado, que faz a mina requebrar um gol pro alto. Um gol bolinha, aí um gol quadrado, faz as minas requebrar o bumbum pro alto. Um gol bolinha, um gol quadrado, e faz a mina. Joga no chão, joga no chão, joga no chão, vai. Leva, leva, leva, leva, levanta o bumbum pro alto. Atenção, novinhas, levantando o bumbum pro alto, hein? Na pegada pro LX, hein? O gol bolinho, o gol quadrado. Levanta, levanta, vai, vai. Um gol bolinha, um gol quadrado, e faz a mina requebrar o bumbum pro alto. Bumbum bolinha, velho gol quadrado. O som é caceteiro. Sucesso! Joga a mão pra cima, a galera de Salinas. Vá, vá, vá. Festival Mundial da Cachaça, prazer imenso estar com vocês aqui, hein? Neto LX.